Mais um fone de ouvido da Sony. Vamos lá. Sorteando. 5. Aê! Então, galera, vamos lá. Vamos aproveitar que tá todo mundo aqui. Vamos finalizar tudo o que tiver pra sortear. A gente vai sortear agora. Vai lá, Almir. Mais um. 18. Olha lá. Levanta, rapaz. Vem buscar aqui. A gente confia em vocês. Essas coisinhas também se sorteiam? Essa é, vai ter um sorteio no final. Você quer fazer agora? Pode ser, mas antes... Calma aí. Tem um prêmio surpresa aqui. Agora o último Funko... Que não é mais surpresa, acabou. Vai vir com bolsa e tudo. É um Funko do Kratos. Do God of War. Do Bom de Guerra. Kratos. Ah. Quem é? 11. Oh! Agora quem vai fazer os sorteios? Pensador, explica por quê. Longe de serem coisas tão... Não, deixa que eu vou. Longe de serem prêmios, ou se é que são prêmios, eu tive a ideia de... Eu produzo 4 podcasts, cada um com um tema muito específico, e eu resolvi trazer um presente simbolizando cada um dos que eu faço aqui para vocês. Para começar... Representando o som no caixão, eu queria sortear o primeiro EP da banda Best Boys Electric, da Alemanha. Eles foi um som no caixão que eu fiz com eles, e eles ficaram tão, tão felizes de serem ouvidos no Brasil, que eles incluíram um agradecimento ao programa aqui. Eu não tenho vitrola, quem tem vitrola hoje em dia, isso aqui ia acabar apodrecendo, ou minhas filhas iam fazer frisbee com ele. Então, para quem quiser... Almir, sorteia aí. 35. Ninguém? Ali? Opa! Ah! Não, mas tem vergonha. Olha aí! Espero que você goste. Os aplausos foram para a Vitola. O segundo está representando o Desleituras, que é um podcast de storytelling de autores novos ou em ascensão. E o Joe de Lima é um autor, um dos que mais apareceu, que mais teve contos narrados e interpretados no Desleituras. Esse daqui é o primeiro livro deles, Arcanista, o primeiro da trilogia Vera Cruz. Eu estou sorteando esse aqui. Senta o dedo aí, Almir. 33. Vai. 30. Olha aí! Não sabe ler! Você é um chucho! Isso é injusto! Valeu, brother! Ah, legal! Agora deu o livro pro cara que não sabe ler! Depois a gente acerta! Não é pra pintar! Zop tem um monte de símbolozinho dentro, você tem que ligar os pontos! A partir daí começou a ficar um pouco mais difícil. O terceiro podcast que eu faço é o Necrofílmico. Agora, o Necrofílmico, ele fala de filmes que nunca foram lançados no Brasil. Quiçá nunca foram assistidos pelo público. Então não tinha como pegar e dar um prêmio relativo a eles. Eu resolvi fazer um. Isto não é um DVD pirata, porque o filme nunca foi lançado aqui, sequer tem título em português. Então, este aqui é o filme... Que vai ser resenhado no próximo Necrofilme com um DVD artesanal, que nem os cookies lá fora. Almir, manda ver. Mais ou menos isso. Dentro da caixa tem um cartão SD com o link pro torrent. Valeu, espero que você goste. O Cider é o pensador louco e só tem ele. O que nos deixa com o último prêmio. Agora, é complicado porque... Ó, o Trabuco chegou a baixar a cabeça. O quarto podcast que eu produzo não é exatamente um podcast. É o Exadoff. Título aí dado pelo mestre Trabuco. Para quem quiser entender o título, leia ao contrário. E ele não é exatamente um podcast. Ele é apenas quando a gente está conversando, a galera que faz podcast, a galera dos grupos, de ouvintes e tal, está conversando no Hangout, às vezes... Isso. Às vezes alguém aperta o rec e essa conversa é gravada sem ninguém saber e ela vai parar na podosfera. Ou seja, é um podcast sobre absolutamente nada, sobre gente que sequer sabe, às vezes, que está sendo gravada. Eu não tinha como preparar um prêmio que exemplificasse isso. Mas é uma piada recorrente da pessoa que fala maior infâmia no Exadoff ganhar esse prêmio em si. E minha filha mais nova doou essa lancheirinha da Hello Kitty para contê-lo. O prêmio é uma coca quente e um pão com ovo. 34. Agora ninguém quer falar. Saiu um cara correndo pela porta, pega ele! A lancheria é um negócio legal, lancheria... hein? E tem um pão com ovo. 10. Nunca o ganso comeu algo tão gostoso. Detalhe. Tem um adesivo do Som do Caixão aí também. Detalhe, isso não é um pão com ovo qualquer. É porque quando a pessoa fala uma merda muito grande no Exadoff, a gente fala, você ganhou o troféu da Coca Quente, o pão com ovo. Esse é um pão com ovo preparado, pra quem não sabe, eu cresci no Rio de Janeiro, mas na verdade eu sou angolano. Esse é um pão com ovo temperado com pimenta africana. Exatamente. É, acabaram os prêmios pra sortear, gente. É, quem quer um banho? É, só lembrando que se você não se inscreveu, se inscreve até amanhã lá no link pra ter certificado, certo? Alguém não se inscreveu? Bota a mão. Ah, tá. Então, assim... Veio uma galera filar um café ali e aproveitou e fez uma inscrição. Vocês assinaram uma lista que tava passando por aí? Quem não assinou, levanta a mão. Se não assinou, já levo pra você assinar. Beleza. E lembrando da pastinha que a gente vai pedir pra vocês escreverem o que vocês acham que é podcast. Pra gente ver. Alguém depois. Alguém quer tentar a sorte? Já falar o que é podcast aí? Não, vem aqui. Não. Vem cá. Vamos, por favor. Conta pra galera aí o que você acha que é podcast. Não, eu só tava fazendo um meme do Chorume, que é rádio. Vai, novela. Vai. Só isso? Só isso? Só. Então tá. Parabéns. Vai lá, ganhou um ingressinho. O Chorume. Então, vou chamar aqui o Ganso. Se chegar no palco, se torna elegível aos prêmios e tem que devolver o que ganhou. Menos o pão com ovo. Pão com ovo pra ficar. Ele falou, vou filmar aqui. Então, boa tarde a todos. É um prazer ter todos aqui, até o Christian. Sou obrigado a falar isso, porque ele é forte, sim. apesar de ter vindo depois do intervalo. Exato. Então, é um prazer ter... encontrado aí todo mundo que ouve a gente. Espero que todos estejam no encontro da noite, porque pra gente poder trocar uma ideia com os op mais bêbados, tirando a roupa e coisas desse tipo. Lembrando que talvez que prometeram ter frio aí, então pode ser que eu não tire toda a roupa. Pode ser que decepcione alguns também por causa do frio, mas tá bom. A gente é do podcast Chorume, um podcast nonsense, de humor negro, às vezes pink, de todas as cores. A gente foi abordado aí, obrigado pela Tainê, que manda no evento, para quem não percebeu ainda, para falar sobre a transformação na mídia, como você como ouvinte e depois como você como produtor. A gente costuma encontrar, às vezes, nas conversas aí, de produtores que, às vezes, não têm o interesse em ouvir a mídia, né? Já é comum. E, infelizmente, é um caso que eu vejo muito aplicado ao podcast ainda. Produtores que não dedicam um pouco do seu tempo a conhecer a própria mídia que está produzindo, o que em outras mídias é incabível. Você não vê um diretor de cinema que... Ah, não, eu não assisto filmes, ou um produtor de outro conteúdo, um produtor musical que não tem suas referências musicais e tudo isso. Então, eu acho que a mídia, o primeiro passo para você ser um produtor é você conhecer a mídia, ser ouvinte, se dedicar a ouvir. E daí, como eu falava ali com nosso amigo ali fora, não me recordo o nome, o Jô Creyson, sim, para você começar a produzir, você tem que vencer os seus próprios preconceitos, né? Porque dificilmente somos comunicadores por excelência desde o primeiro episódio. A gente é o comunicador interiorano que não está na grande mídia, a gente é o que fala porta, a gente é o que fala, tem o sotaque que tentam apagar do Brasil. Então, muitas vezes o primeiro passo é vencer o seu preconceito e aprender que o primeiro não vai ficar bom mesmo. É até bom uma referência, né? Você ouviu o primeiro e ouviu o último depois. Ali exato. No caso do Chorume não mudou nada, mas... mas alguns mudam. O segundo não vai ficar bom, o terceiro. Daí, depois de uns 300 episódios, eu acho que você tem uma esperança de que você vai começar a gostar mais. Estamos na metade, então. Então, o primeiro passo é você perceber que, sim, você vai ser um comunicador dentro dos seus limites, conhecer a mídia, conhecer quem faz. Então, se eu quero produzir um podcast sobre música, eu tenho o Som no Caixão, que produz de um jeito, eu tenho o Fermata, que produz de um jeito, eu tenho o Radiofobia, que produz de um jeito, então eu tenho o N, que produz de vários jeitos. Eu quero fazer um sobre esportes, eu vou ouvir o Tenistas em Ação, porque eu quero ver como ele extrai, como ele apresenta o conteúdo, e quero ver se eu posso fazer diferente, se eu posso somar e acrescentar. Então, o primeiro passo que eu vejo aí é um produtor ouvinte. Não tem como existir um produtor de qualidade, se é que podemos atribuir essa característica, que não ouça, que não tenha suas referências aí. Já aconteceu. É cara que não escuta nenhum dele porque não gosta, não gosto da minha voz. Ele tá falando do Eldak mesmo. Pra ele ver essa gravação. Tem cara que chega e fala, não, eu não gosto de ouvir porque a minha voz na gravação fica diferente. Mal sabe ele que a voz dele é merda daquele jeito ele mesmo. Ele ouve diferente. Né? Então não é que sua voz na gravação é diferente, a sua voz o pessoal escuta daquele jeito mesmo. Então se você não gosta, saiba que dificilmente todo o pessoal gosta. Exato. Então eu acho que o primeiro passo é isso. Daí eu tenho aqui o pessoal, a gente vai caminhar no sentido de falar como a gente enxerga uma mídia transformadora para o ouvinte e como a gente enxerga uma mídia transformadora para o produtor. Então, enquanto vocês pensam, o que vocês falam, vou fazer um beatbox, quem conseguir me acompanha. O que acontece é que eu ouço podcast de 2007, começamos a produzir o nosso primeiro em 2008, ainda era um terreno que ninguém conhecia o que estava fazendo, a gente não fazia ideia. Ninguém do nosso grupo conhecia. Sim. E aí, então, eu vou tomar um exemplo, e quem ouve o meu podcast já encontrou esse exemplo lá. E porque a gente faz uma mídia e a gente reflete sobre ela, né? O ser humano é, sobretudo, um ser pensante. Até mesmo o Almir, que está aqui presente hoje. Não, mas... foi elogio. O que acontece é que eu, ano passado, o meu pai ele teve um problema de saúde e eu precisei levar ele num hospital lá do interior de São Paulo, que é o Hospital da Unicamp, que é um hospital gigantesco, e por ser gigantesco, ele tem muita gente. ele recebe muita gente a ponto de você ficar 2, 3 horas numa fila para ser atendido. E ele foi acometido de um problema de saúde, onde a gente tinha que ir 3 vezes por semana, ficar 3 horas na fila, e depois 2 horas na fila para remarcar, quando não podia ir, o Wesley ia para mim. E ali, cara, muitas vezes, a gente já trabalha em ambiente hospitalar, a gente vê ali que, sobretudo para o brasileiro, é o maior exemplo de desumanização. Onde você deixa de ser uma pessoa e passa a ser um número que ninguém quer contar, um número que querem que sejam despachados ali rapidamente. Igual no sorteio hoje aqui. Exato. E às vezes é atribuído para um pão com ovo. Mas humilhado. É uma lancheira top. Enquanto a pessoa sai com um Funko. Mas isso não é o caso. É, sim, sim. O que acontece... É um exemplo hipotético. Mas o que acontece é que estando ali no maior caso de desumanização, e não só eu, mas todo mundo ali, o que resta para mim? Pô, resta para mim muitas vezes ouvir um podcast, muitas vezes... companheiros meus de internet que conheci aqui hoje, mas aqueles companheiros que faziam 2, 3 horas, às vezes, passar de forma menos dolorida, apresentando seus conteúdos, apresentando suas piadas, apresentando coisas desse tipo. Então, eu, como ouvinte de transformação, transformado pela mídia, eu começo a carregar que a mídia podcast tem uma oportunidade de tornar ambientes, sobretudo que o brasileiro vive muito bem, ambientes totalmente desumanizados, mais humanos. Coisas que outra mídia não tem. Coisas que outra mídia faz o serviço contrário, deixa o brasileiro cada vez mais desumanizado. Sobretudo o lado que essa mídia defende. Então, por exemplo, quem nunca aqui ficou num transporte público amassado? Pô, você encontrou 8 horas de trabalho ali, 6 horas de estudo. Você já sai do seu dia se sentindo um merda e você ainda tem que voltar numa situação tratado como animal, muitas vezes. E às vezes o cara encontra ali na mídia que você produz, na bobagem que você fala, ou nos fatos históricos que você está tentando apresentar, então uma forma de, pô, meu dia aqui está uma merda, eu estou nesse ônibus, está uma merda, eu estou nessa fila, está uma merda, estou na fila do banco, está uma merda. Brasileiro é o rei das filas, provavelmente. E aí aquele ambiente que é totalmente desumano, não só no setor público, mas no setor privado também, muitas vezes ele consegue ser amenizado pelo podcast. Tira um pouco daquele ambiente, né? Exato, você faz esquecer que você está ali. E perceba a carga que mesmo você não querendo, como produtor, uma carga de responsabilidade você acaba tendo. Entendeu? Então eu acredito hoje que a maior transformação que eu tive como ouvinte, e ouvindo desde 2007 refletindo sobre isso, claro, eu aprendo coisas, eu recebo entretenimento, eu dou risada, tudo, mas o maior foi encontrar esses ambientes aí mais humanos, graças a vozes falando no nosso ouvido aí. E não tô falando do que o meu psicólogo diz que... Não, e nem não. Do seu amigo imaginário que te acompanha. Celso, por favor. Não, eu sou imaginário dele? Então eu queria que vocês falassem como... Não, eu imaginaria uma coisa melhor que isso. Pelo menos com cabelo, né? Sim, e não talarico, né? Tudo bem. Que não sou. Então eu queria que vocês falassem como vocês enxergam isso, como essa responsabilidade... O ouvinte, como o ouvinte caminha nesse sentido, como ele pode ser transformado, uma experiência que você lembra, que você foi transformado, ou que um ouvinte seu falou, eu acho que é importante um relato aí. Bom, primeiro, como você começou a falar do ouvinte que também é produtor, é legal você ouvir na questão da pesquisa e você não fazer mais do mesmo, né? Porque às vezes você pesquisa um filme ou alguma coisa, você quer ouvir sobre um tema nerd ou qualquer coisa do tipo... Você ouviu um, você ouviu todos. Né? Então tem que ter um diferencial, que é o importante do produtor também ouvir e procurar antes dele começar a gravar. E falando apenas como ouvinte, quem é da época de gravar música que tocava no rádio e você tem que esperar aquele horário para gravar, acho que daqui só o Christian, mas isso daí em aulas de história vocês vão aprender que tinha antes isso. Você ficava com a fita cassete no ponto da gravação, agora, uma hora sem intervalo, tá, grava. Se o filho da puta do disco jockey ia lá e falava, caralho, ele falava, é, 6h30, filha da... Então, e o legal do podcast é que você procura o que você quer ouvir, no tema que você quer ouvir, nichado ou não, que é importante não só para comercializar um podcast nichado, mas também para quem quer procurar alguma coisa que ele está anunciando ou que está comentando que interessa para ele só aquele assunto. Agora, o Chorume que não fala de nada, né? Eu ia falar merda nenhuma, mas alguma coisa a gente fala. Então, ainda bem que eu não falei. Eu não... O Chorume não tem nicho nenhum. Então a gente procura que a pessoa entre lá para pelo menos se divertir um pouco. E pelo menos é a nossa intenção. E teve já relatos que mandaram pra gente que, agradecendo, que pelo menos tirou um pouco ele da cabeça que tava ou depressivo ou triste naquele dia. E, pô, eu acho que isso é um dos maiores prêmios que a gente tem. Né? De você continuar fazendo do jeito que você faz, talvez com mais qualidade do que a gente faz, mas pensando que você, apesar de você estar fazendo a princípio, porque você curte a mídia e você quer divulgar mais isso, mas pessoas estão ouvindo, estão curtindo aquele lá e fez a diferença para elas. E isso é uma mudança muito grande. A gente sempre fala nos episódios, até para quem não ouve o Chorume, os integrantes, menos o Negão, que não é integrante, a gente é palhaço de hospital. Então a gente vê muito dessa transformação. Quando você vai de palhaço no hospital, a pessoa não tá no hospital esperando que o palhaço entre. Então você faz o inverso, né? Você entra para tirar a pessoa daquele ambiente. Enquanto você, como ouvinte, você está procurando um tema para você sair daquele ambiente. O que eu acho que também é responsabilidade, independente do nicho que você tem ou não. É, eu acho, você que é o de podcast nichado, e tipo na trilha também, que fala sobre esportes outdoor... Quem se interessa por isso, vai direto nele, Motorsarcos. Então, eles falam de uma coisa nichada que eu acho que é mais fácil comercializar, mas também, para quem procura, é mais fácil encontrar o que quer, onde comprar, o que aprofundar naquele determinado assunto. Legal. Bom, falando da minha experiência aqui, eu ouço podcast desde 2010, se não estou enganado. Não foi... por incrível que pareça, por conta do Nerdcast. Eu ouvia muito de tecnologia. E há 2 anos, se eu não me engano, eu comecei a ouvir você falou do Na Trilha? Eu comecei a ouvir justamente o Na Trilha. E o Na Trilha, hoje eu até coopero com eles com o Padrinho, que é um podcast que eu acho fantástico, o Renan. E o Renan, eu ouvindo ele, eu comecei a interagir com ele. Ele foi um dos caras que assim, me deu comecei a ter, por conta da interação, comecei a ter mais coragem e falei, meu, quer saber? Eu também vou fazer essa porra aí. E vou começar do meu jeito, comecei a estudar, comecei a interagir com ele, com o Sr. A e com mais uma galera, né? E comecei a tirar dúvidas, e eles foram os primeiros caras assim que eu fiz questão que eles ouvissem, e falei, meu, critica aí, fala, pode falar com você. Se quiser falar mesmo, porque eu quero melhorar e quero não só fazer por estar empolgado, mas eu quero continuar. E eles me deram maior força, criticaram, falaram, Gerson, mexe aqui, mexe ali, melhora aqui, corta aqui e tal. Então isso foi muito legal. E uma coisa que eu acho interessante na mídia podcast e que eu acho essa mídia fantástica é assim, eu descobri que mesmo sem saber o que era, eu acho que eu sempre quis fazer algo parecido com isso. Porque você produzir é muito legal. E é uma mídia que você não precisa gastar rios de dinheiro. Você, tendo força de vontade, você vai gastar muito tempo. Você vai ter momentos... Uma vez esses dias eu perguntei pro Mogri, eu falei, Mogri, vocês são malucos, cara. Vocês colocam aquela porrada de vinhetas lá... No programa de vocês, como vocês fazem aquilo? Ele falou, velho, tem hora que eu nem sei como é que eu tô fazendo aquilo. Até 6 horas da manhã, eu tô desde ontem trabalhando naquela porra, mas, meu, eu quero fazer. E é como se fosse um, sei lá, um vírus. E acho que é isso mesmo. Às vezes eu me vejo na madrugada sozinho ali. Falei, caramba, meu, tá todo mundo dormindo uma hora dessa, eu aqui. Minha família, se eu falar pra eles que eu tô fazendo isso aqui, eles vão me chamar de doido. Mas é um negócio tão fantástico. E se uma pessoa ouvir aquilo, e se aquilo fizer bem pra uma pessoa, pra mim já ganhou. E eu acho que a capacidade de transformar e de fazer as pessoas pensarem ou repensarem, ou ver as coisas de uma outra maneira, através de outros pontos de vista, é uma coisa que eu acho tão fantástica, que hoje eu estou envolvido em dois podcasts, um que eu produzo, sou host, sou editor, e o outro que eu sou apenas editor, que é com um cara que eu sou fã do trabalho dele, que é o Henrique Bastos. Ele é muito envolvido na comunidade Python, e eu comecei a conversar com ele, e eu falei, pô, ô Henrique, por que você não faz um podcast, cara? Ele falou, vamos fazer. Eu falei, sério? Sério? Aí ele começou a gravar uns negócios, daí eu falei assim, e se, como é que... Eu perguntei pra ele, ele é um cara envolvido em tecnologia. Eu falei, ô Henrique, como é que você definiria o podcast? O curto-circuito, tá? Que eu tô falando. Não mais o tênis em ação. Ele falou, cara... Aí eu falei, é um podcast de tecnologia? Ele falou, não. É um podcast de tudo, porque a gente vai falar de tecnologia, sim, mas a gente vai falar também de empreendedorismo, vamos falar de mercado de trabalho, vamos falar, sei lá, o que der na telha a gente vai falar, não estamos presos a nada. E teve até um episódio que eles conversaram, eu não participo do host, eu tô só na edição, que eles conversaram sobre aquela coisa de você, de repente, compra uma coisa lá na Casa Bahia, você compra a Ares, te entrega um B, e pra você, uma televisão que quebrou, e para você reverter essa situação, você sofre, você tem que colocar no pau. E eles deram várias dicas de como você reverter isso e, de repente, até ganhar uma grana com isso. Quer dizer, foi até um serviço de utilidade pública, eu falei para eles. Meu, isso aqui é foda pra caralho que vocês fizeram. Então, o podcast, para você achar um programa de TV, de rádio, ou um blog, sei lá, que te dê esse tipo de coisa, eu acho que é mais difícil. O podcast te dá essa possibilidade. E são pessoas comuns, não é ninguém fora da curva de porra nenhuma. É todo mundo, gente comum, como todo mundo, que estão dando depoimentos do que eles viveram, né, alguma situação que a gente vive, e passando aquela vivência deles, e aquilo servindo de ferramenta para ajudar quem está ouvindo. Então, isso eu acho que é uma puta de uma sacada. Eu acho que só o podcast tem esse poder, tem essa possibilidade, e você não tem limites, né? Eu não preciso ficar só 5 minutos, não preciso ficar só 10 minutos. Eu vou ficar o tempo que eu quiser. E outra, eu não quero ouvir uma hora. Beleza, ouve 10 minutos hoje, amanhã você pode ouvir mais 20, e quando você puder, você ouve o resto. E assim vai. E cada um pode fazer dentro daquilo que você tem mais segurança, mais confortável. Por exemplo, eu jamais ia conseguir fazer o que vocês fazem, porque ia sair uma bosta. Então é isso. O que o Doublecast faz, aquelas piadinhas infames deles, eles fazem aquilo, é uma merda, mas é tão que você acaba achando engraçado. E eu jamais conseguiria fazer aquilo. Então, acho que cada um dá pra fazer dentro das suas possibilidades, né? Você falou de... Não, mas só para complementar. Ele falou de escutar uma hora ou 10 minutos, o Mantovani escuta um podcast de uma hora em 10 minutos, que ele escuta em 6x, em velocidade 6. Nossa. Que não dá para entender nada, parece esquilos falando, mas... A gente também não entende nada quando ele fala. Ah, bom, então fica por elas por elas. Então tá certo. Editado ainda? Bem, em relação à transformação, eu vou incrementar uma experiência pessoal para embasar. Eu moro em outra cidade em relação a onde está a minha vida. Então, eu moro em Araucária e a minha vida está toda aqui em Curitiba. Quando eu pegava ônibus, quando os ônibus ajudavam, eu chegava em 1h30 em casa. Quando o trânsito ajuda, agora eu levo 45 minutos para chegar em Araucária. Em todo esse tempo, é gasto e você não sabe exatamente o que fazer com esse tempo. Então, nisso entra a história do podcast. Então, você ter um podcast, ter um podcast do seu lado é você saber que você não precisa ou ficar sem fazer nada ou ter que aguentar a Voz do Brasil às 6 da tarde. E mais ou menos por aí. E agora eu esqueci totalmente o que eu tinha que falar, mas... Oi? Ah, eu ia aceitar uma massagem, obrigado. Ah, sim, a história do MongeCast, claro. Que era a minha segunda experiência que eu tinha esquecido. Que assim, como eu consumo bastante podcast, sou bastante fã da mídia, obviamente que boa parte das pessoas às quais eu sou fã estão na mídia. E com o MongeCast, que ele nasceu inclusive no primeiro Ouvindo Capivaras, num papo de bar, inclusive o nome veio do local do primeiro Ouvindo Capivaras, você consegue perceber que a pessoa que você admira no teu podcast, ela está mais próxima do que você imagina. Eu tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, vai ter gente me julgando por isso, mas eu sou um grande fã do Diogo Bob, do Galera do Raul. Eu já imaginava isso. E numa brincadeira com o Thiago Tabuco, eu e o Diogo Bob lá no grupo no Telegram, eu descobri que ele estava mais próximo do que eu imaginava para entrevistar ele. E acabou rolando. É o MongeCast 5, ouçam. Ou 6? 5. Ouçam todos. Ouçam todos, até achar. E é isso, você consegue perceber que, até pela facilidade que no Telegram você tem com a maioria dos podcasters, o podcast que você é fã, o podcaster, está mais próximo de você do que você imagina. Então, sim, é uma companhia, tanto no rádio, quanto pode ser na hora do no Telegram, da vida e tudo mais. É isso. Então, como produtores, acho que tem um contexto que a gente tem que levantar aqui. É por que você ainda produz? Por quê? Pô, cheguei lá fora, um monte de gente falou, desiste. Mas isso muita gente te fala na vida. É, né? Então, pula, desista da vida, sim. Mas por quê? O Jeff falou assim, pô, você gasta tempo, você gasta dinheiro. Por quê? Por que, Jeff? Por que você... Acho que eu sou louco. Fala, discorra sobre a sua loucura. Vontade de tomar dedada. Primeiro que a gente é doido, né? Eu acho que é pelo prazer que a gente tem de produzir algo mesmo, né? Como eu falei agora há pouco, e mesmo que alguém não ouça, ou que pouca gente ouça, mas você faz aquilo por você primeiro, em primeiro lugar. E quando você recebe um feedback, ou mesmo que você não receba feedback, comentários, mas você percebe lá nas estatísticas que o negócio está crescendo, aquilo para mim já é um feedback e já me valeu a pena. Falei, porra, tem gente, isso aqui está sendo relevante para alguém. Tá, mesmo eu não sabendo o que a pessoa está achando, mas se está crescendo, quer dizer que eu acho que está positivo. Então, acho que é isso. E dizem, né, eu já ouvi uma psicóloga falando que desde quando a gente é criança, que você vai lá, você faz o seu primeiro cocô, que quando acaba você pega e olha para a patente para ver o que é aquilo, é a questão da produção, porque é a sua primeira produção. Isso aqui era para vocês falar isso aí. Viu? Não, mas eu senti que foi para nós isso daí. É. Mas acho que é isso, tem a ver com a questão de você, pela satisfação de produzir algo e aquilo de repente fazer algo bem, algo educativo, científico, cultura pop, seja lá o que for, falar de tem até de criação de porcos, né? Então, eu acho que é difícil um tema que não exista podcast hoje em dia. Uma coisa que eu tô assim, eu tenho muita vontade de fazer, não sei como, mas que eu tô cada vez mais apaixonado por storytelling. Nossa, esses dias eu falei com o Danilo Pastor, até falei para ele, falei, Danilo, eu tenho vontade de fazer uns 5 minutinhos de storytelling e eu vou te encher o saco, você me dá um help? E ele falou, porra, velho, ele me mandou até uma apostila dele. E ele falou assim, o que você precisava? Eu falei, pô, fantástico. Storytelling pro Christian ali, que não vai entender, é radionovela. E tem coisas fantásticas americanas. No Brasil também tem coisa muito boa. O Danilo é um dos caras aí que é mestre nisso. O Escriba Café. Pô, Trabuca, que é um cara que faz um negócio foda pra caralho. Aquele do projeto UFO lá, eu achei do cacete. Enfim, acho que é isso, cara. Eu acho que é isso que faz a gente, às vezes, varar a noite aí e se terminar de fazer um negócio na madrugada e trocar de roupa, tomar um banho, tomar um café e trabalhar no mundo corporativo, entendeu? Bem, em relação ao que nos motiva ainda a fazer, eu acho que é basicamente o que a gente sente pela mídia. Você falar de ser fã de podcast ao ponto de... Eu, por exemplo, consumo 70 podcasts. Um deles é o Showroom, o Tênis em Ação, o Curto Circuito. Paga aí. Fazer um merchan pessoal. É 50 que a gente combinou, não esquece, tá? Ah, tá. Desculpa, não ouço. Mas, e além de você produzir isso, é um pouquinho de você ver o resultado pronto e você dizer, tá bom. No final das contas, é um pouquinho de você sentir que tudo aquilo que você era fã, até mesmo antes do podcast, por exemplo, eu era um grande fã de rádio, eu quando ia... com meu pai que ele fazer entrega em um monte de cidade e o meu único companheiro na época era o rádio, imaginar que de certa forma eu estou fazendo algo parecido é você pensar que tudo aquilo que você ouviu quando você era criança você de repente começou a produzir também e já isso já dá uma certa felicidade. Trabuco, para de namorar e fala. Você não, pediu pra falar. Tá. Não, o que eu pedi pra falar aqui é o seguinte. Dentro desse quesito da parte da transformação, acho que como produtor, todo mundo que tá aqui, que é produtor de conteúdo, já deve ter recebido algum e-mail um pouco mais pesado, vamos dizer assim. Nós recebemos um e-mail uma vez de um PA, que ele é um PA, é um menino, e ele tentou se suicidar, não conseguiu, porque mandou um e-mail depois. E dentro do hospital, ele conheceu os podcasts do NPcast. E é até foda dar um negócio falar. Eu tenho muito contato com ele hoje ainda. E ele saiu de uma depressão fodida, assim, cara. A esposa dele entrou em contato com a gente, agradecendo tudo. E esse é o tipo de coisa que é muito importante pra gente como produtor, que ainda motiva, não é em busca do dinheiro, de sucesso, não. A gente entrega... Na verdade é isso, sim. Não, como não vem, a gente fala outra coisa, né? Fica com sua demagogia aí. Não, mas o... Não sou eu, seu viado, você sabe que eu tô falando sério. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa, só pra finalizar mesmo, porque, como a gente tá falando, é entregar o conteúdo, passar pra alguém, passar uma mensagem e conseguir receber um feedback positivo. Desde seja um simples elogio, falou assim, cara, parabéns pelo episódio, legal, indiquei pra um amigo, cara, o cara também gostou. Ou receber algo assim, a gente recebeu uns 2-3 já e-mails de pessoas que choraram durante alguns episódios. A gente falou que a qualidade era duvidosa, né? Nós não tínhamos um editor profissional ainda. Ruído, Dói o ouvido, né? Não. Então, não dá pra ouvir, acho que é isso que segura a gente ainda produzindo podcast. E acho que esse tipo de encontro que a gente está fazendo hoje, essa é a segunda edição, vai ter muitas mais ainda, muitos. A gente já tem datas marcadas para fazer meu português correto. Então lá eu aprendo a falar certinho. E é muito caloroso para quem é produtor de conteúdo a gente poder conhecer todo mundo que é ouvinte, tudo. E acho que seria interessante até agora a gente já falar para quem está aqui, vamos fazer um podcast com todo mundo. Aproveitar que tá todo mundo no palco, vamos fazer uma primeira gravação. O pessoal tá saindo ali. Aí, aí, era isso? Esse era o seu objetivo. Vamos fazer o seguinte, antes de ir embora, a gente vai... É, só antes, assim, né, a gente dar continuidade, alguém, como ouvinte, tem uma história que eu queria compartilhar, assim, porque é interessante a gente, nesse momento, receber um feedback do ouvinte, saber... Onde vocês mudaram? Porque, pô, que nem quem começou a ouvir xadrez verbal e terminou no churume, passou por uma mudança, né? Às vezes a pessoa pode dar opinião aqui em forma de repente, assim, uma poesia. Então, vocês vão querer que eu escolha alguém ou alguém vai se prontificar? Vou escolher alguém. Pronto. Escolhe alguém pequeno. É, não é o Cris. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Aqui, vocês ganharam o prêmio, mas não falaram. Vamos lá, ajuda a gente. Vamos lá. Posso? Aceita um suborno? Aí eu sei história, hein? Não quer falar? Você quer falar, cara? Tá, vamos lá, ajuda a gente, pessoal. Vai lá. Conta então. O que você ouve? É, meu nome é Alan. Eu ouço um bocado de coisa. Eu devo ouvir uns 2 ou 3 podcasts por então, dia. Tá, aproveita e vai no cinema daí já, que você não tá dando pra fazer aí. Tá, okay. Mas que cantada barata, hein? Porra! É, então eu ouço... Deixei o endereço do meu podcast atrás, cara. Ah, tá, ok, beleza. É, eu devo... Eu ouço Nerdcast, ouço os podcasts do B9, o Mamilos, ouço... Já ouvi Xadrez Verbal, já ouvi um monte de podcast. Já comecei pelo Nerdcast, como a maioria das pessoas, né? É, eu acho que o Nerdcast, no que ele mudou a minha vida, é que quando a gente... Eu venho de uma infância onde a gente só tinha informação da televisão e do rádio. E a gente ficava muito com aquele freio de burro, sabe? De você só ouvir aquela opinião, você só ouvir aquela tendência e você não conhece mais nada, você fica enclausurado naquela bolha, né? Da sua família e do que a sua família assiste na televisão e esse tipo de coisa. Eu acho que podcast é muito bom para você abrir seus horizontes. Eu gosto muito de ouvir podcast que não tem nada a ver comigo. Então eu ouço podcast sobre, por exemplo, Braincast, que fala sobre publicidade. Eu sou programador, né? Não tem nada a ver comigo. Eu ouço podcast sobre direito, ouço podcast sobre várias coisas só para conhecer, só para saber como que é o mundo daquelas pessoas. Então o podcast é importante para mim, para eu quebrar minha bolha e para eu ver o mundo pela visão de outras pessoas. Essas pessoas que não têm voz nas mídias mainstream, né? Beleza, obrigado. Mais alguém? Quer ingresso, né? Obrigado. É que a minha história com podcast, ela é bem diferente. Eu não comecei pelo Nerdcast, aliás, escutei depois de muito tempo e não gostei muito. Eu conheci o podcast em 2009, que na época eu fazia parte de um fórum de jogos, chamava News Inside, e eles criaram um podcast, e eu só ouvia eles. Eu não baixava, punha no meu iPod na época, só ouvia isso. E daí, quando acabou, eu fiquei 7 anos sem ouvir podcast. E voltei a ouvir ano passado. Quando eu tava morando em Bauru, tava fazendo estágio, eu pegava ônibus pra ir pro estágio e pegava ônibus pra voltar. Então, era umas 2 horas por dia sem nada pra fazer. E comecei a ouvir, na época eu comecei pelo Não Ovo, acho, que é o do Não Salvo, que acho que é um dos mais baixados hoje em dia, né? E daí, tipo, comecei a ouvir e acabava, e eu tinha que repetir o mesmo podcast, aí eu falei, não, vou procurar mais. Daí eu baixei um agregador e vi a galera falando Chorume, não lembro aonde. Não era um bom lugar. E daí, como eu falei pra eles, eu levei umas 3 semanas pra baixar. Deep Web, né? É, exato, eu tava procurando na Deep Web. Eu levei umas 3 semanas pra baixar, porque quando eu vi que era 2 horas, eu falei, não vou ouvir isso, cara. 2 horas é muito longo. Mas uma hora de leitura de e-mails, por favor. É, então... E eu sinto que... O que eu tava comentando com a minha namorada é que o que eu sinto atualmente do podcast que faz a galera evitar entrar nesse mundo do podcast é que é quase como você entrar numa roda de amigos que se conhecem e você não conhece. Porque quando eu ouvi o primeiro Chorume... Que porra é essa? Por que que tá larico? O que que tá acontecendo? Eu não entendi nada. Só que, sabe quando você fala, não, vou continuar, continuei, fui pegando 1 piada, 2 piadas, 3 piadas, e daí você começa a entender. Então acho que é por isso que a galera tem muita resistência em trocar de podcast, ou até mesmo começar, porque se você pega um Nerdcast hoje, são quantos episódios do Nerdcast? 1.000? 2.000? 600? São 600 episódios de piada atrás de piada atrás de piada, que vai se carregando, vai, e você acaba não entendendo. Então, podcast pra mim foi meio que isso, assim. Foi uma parada. Hoje em dia eu acordo, eu dou play no Chorume, faço café, daí fico ouvindo o Chorume, tomando café, daí passo um pouco mal, vou no banheiro. Não, mas sem brincadeira, acho que o Chorume é o único podcast que quando sai no feed eu baixo na hora, porque eu. Mas eu escuto vários, né? Devolve ingresso. Tá. Desculpa. E assim, eu acho que é um companheiro muito bom, porque muita gente faz isso, eu acho, mas não só com podcast, ou com a TV. Acho que o que mais fazem é com a TV, deixa a TV ligada tocando no fundo enquanto você faz outras coisas. Tem pessoa que faz isso com vídeo do YouTube atualmente, e eu acho que o podcast, ele caminha pra mim nisso, assim. É porque ela é uma mídia que ela é desenhada pra isso, né? Porque o vídeo do YouTube, você pode até ouvir ele sem assistir, mas ele não é feito pra isso. O podcast, ele é feito pra isso. Então, pra mim, essa é a mídia que me serve mais nesse aspecto. E eu acharia muito interessante se mais pessoas começassem a ouvir e tudo mais. Não o Chorume, porque tem como entrar no lugar bom, né? Pra, daí desse... Ah, tá, desculpa. É, tô. E eu acho que essa é a minha história com podcast. É um pouco diferente, porque eu não comecei por Nerdcast, eu fiquei anos sem ouvir e tudo mais. Obrigado, Leonardo. Você não vai ganhar ingresso. Relaxa. Eu sou patrocinador, porra! Só queria avisar vocês que quando você faz 65 anos, você tem ingresso de graça. Eu também comecei a ouvir podcast muito por tecnologia. Não comecei com Nerdcast, com piada, nada. Isso é até interessante, porque eu sempre quis gravar um podcast que não fosse de humor e nunca deu certo. Só me chamam pra zoar, principalmente depois que eu mandei um e-mail pro Chorume, piorou. Certo? Aí um dia eu fui chamado pra gravar o Confábulas. Eu falei, nossa, cara, agora eu vou falar sobre coisa séria. Aí tava o Diogo Bob nesse dia, inclusive. Nós fodemos o podcast. Então, era um podcast sério, virou igual o Café com Porrada, que eu gravo, que é só. Isso, deve ser. O meu também, acabei de descobrir que é o meu também. Mas uma coisa que vocês falaram que é super legal é quando tem o feedback, mesmo que seja pra alguém dizer que, putz, cara, não gostei disso, é algo que te motiva a ir lá e corrigir, fazer um pouquinho melhor, a caprichar um pouquinho mais. E outra coisa, assim, que eu sempre... A gente tem muito puxa-saco no universo do podcast, que a gente que só vai lá e elogia a gente, né? E diz assim, puta, isso aqui, ó, cara, ficou legal pra caramba, e você sabe que aquele áudio tá uma merda, né, cara? Que, pô, aquele cara gravou com uma conexão de modem USB lá pra trás, a 56K, e ficou uma bosta. E, cara, a gente sabe que não tá bom. E às vezes aquele cara que vai lá e diz pra você, ô, Ganso, pô, tá uma merda a tua voz aí, cara, vamos ajeitar esse negócio. Não tem ninguém aí que me fala isso. Eu acho super importante isso, porque... É, porque faz o podcast crescer, faz a gente querer melhorar, né, e só ouvir elogio às vezes não é tão bom, né, a gente acaba se enganando bastante. E, poxa, quando algo que você falou que é super legal também, é que, pô, como esses caras tão perto de mim, né, pô, tá aqui o Ganso, cara, tá o Wesley Zop, imagine, cara, cara mais entrevistado da podosfera brasileira. É, então, é porque é uma comunidade, apesar de ser um nicho fechado, né, é muito aberto, você consegue contactar essas pessoas muito fácil, ter relacionamento, pedir uma entrevista, pedir para as pessoas participarem. Eu acabei gravando com um monte de gente que eu jamais imaginava, que eu não conhecia, justamente porque todo mundo se dá essa liberdade. E esse sentimento de comunidade, para mim, é que é um grande ativo que essa mídia tem. Eu acho que a gente ainda não aprendeu a explorar isso comercialmente, como se faz nos Estados Unidos, por exemplo. Mas é algo que... diz que esse é o ano do podcast no Brasil, né? Então... eu espero que a gente amadureça muito, principalmente na forma de construção. Alguns podcasts, tem gente lançando podcast de 5 minutos, cara. E eu acho isso super legal, sabe? Você poder ter uma forma de expressão. O cara às vezes comenta sobre a greve dos caminhoneiros em 5 minutos. O outro vai lá e conta um pouquinho do que ele está passando. Puxa, a gente tem o Orelha Miguel lá do Café com Porrada, por exemplo. Pô, tava passando um monte de problema e tal. O cara criou um podcast para ele desabafar. Cara, como eu achei legal isso, assim, sabe? Eu até falei para ele, cara, isso aqui é ótimo, é uma válvula de escape. Poxa, eu passei muito tempo sozinho na minha vida, eu viajo pra caramba, assim. Eu via o Chorume e eu me sentia junto com eles lá, cara, falando besteira, dando risada e tal, se abraçando, se beijando e tal. Mas... igual a gente. Mas eu acho que o legal do podcast é isso, é você se sentir próximo, é estar junto na mesma mesa de bar, igual a gente está aqui hoje. Posso complementar? Eu acho que, como eu estou entrando nesse mundo recente, como produtor, até com a ajuda do Christian, até com algumas dicas, tem um aspecto que eu acho que é muito interessante para mim e faz muita diferença. As mídias de massa e os próprios canais redes sociais, eles sempre vão ter um viés de quem, da tendência da informação estar cobrindo quem está controlando aquele motor ali. Então, quem está controlando aquela emissora, quem está controlando aquela revista, quem está controlando o algoritmo que cuida do meu feed do Facebook, quem está controlando o bot, tem sempre alguém por trás do processo e que está conduzindo a entrega da percepção ou da opinião de quem está dando ali, do que está chegando para a gente através desses canais. O que eu acho legal é que o podcast ele tira esse mistério e, na verdade, ele é tendencioso, sim. Só que ele me deixa escolher. Então, tipo, eu vou ouvir o Paul Chorume porque eu quero saber o que vocês pensam. E não há nenhuma preocupação de quem está produzindo, e eu acho que é importante que não tenha, de fazer qualquer tipo de maquiagem ou tratar... eu vou me tornar um veículo de informação isento onde eu só entrego notícias. Isso não vai acontecer. Isso é utópico. Então, sempre você vai conseguir alcançar N opiniões. A gente estava conversando antes de vir para cá. Greve de caminhoneiro. Grandes podcasts da podosfera começaram a postar, a subir conteúdo relacionado a isso. Se você ouvir todos, cada um tem um ponto de vista distinto. E isso te ajuda a construir o seu. Sem que tenha alguém maquiando uma manipulação para me conduzir para ter um viés político, ideológico ou qualquer outra coisa. Não, eu vou ouvir, eu quero a opinião dele. Eu consumo muito, eu estudo teologia e consumo muito podcast desse tema. E o ponto, o mundo teológico, ele é um mundo sectário, né? A minha igreja, a minha religião, há um duelo muito, muito nítido, muito claro nesse meio. E eu tenho a oportunidade de entrar em todos os meios sem que seja um conflito. Está lá disponível. Se eu quiser ir lá ouvir, eu vou lá ouvir. E ele não tem nenhum compromisso, quem está produzindo um podcast sobre uma linha teológica evangélica ou uma linha teológica católica, é compromisso em se isentar dessa bandeira. Não, ele está falando do ponto de vista dele, da vivência dele. E isso é muito rico porque ele tira essa massa de percepção, que todo mundo assiste o mesmo programa de TV, a mesma revista. Não, você consegue ajudar a distribuir muito mais a capacidade da gente de criar pensamentos novos, criar saídas novas para o nosso contexto social, enfim. Eu acho que isso para mim, uma das características mais poderosas dessa ferramenta. Teu nome? Uriel. Obrigado.